Procuras? Sporting não tem presidente. No futsal, Benfica e Sporting deslizam, Leneses pode ser segundo. E no ténis, Frederico Gil está apurado para a segunda ronda do Open na Austrália. Estas e outras notícias na edição de hoje do Desporto Antena. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. A Antena Web dá-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às segundas e quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Antena Web. Apenas uma curtíssima declaração, por diversas circunstâncias, entendo que o melhor para a vida do Sporting Clube Portugal é que eu deixe de ser presidente deste grande clube. Acabei de comunicar essa minha decisão ao Dr. José Eugênio Dias Ferreira, Presidente da Assembleia Geral desta grande instituição. E pronto, não tenho muito mais. Apenas dizer viva o Sporting e obviamente agora nos próximos dias são postos a par dos futuros desenvolvimentos. Muito obrigado. Boa noite. As palavras que acabaram de ouvir foram de José Eduardo Tencourt, agora ex-presidente do Sporting Clube de Portugal. No passado sábado, depois do jogo entre o Sporting e o Paços de Ferreira, José Eduardo Tencourt declarou à imprensa a sua demissão. A situação no Sporting era já crítica, mas os resultados sustentáveis do clube permitiam que a situação se mantivesse até novos desenvolvimentos, por um lado ou para o outro. Mas a derrota com os pacenses deitou tudo a perder. E num fervilhar de emoções, José Eduardo Tencourt demitiu-se. Entretanto, já há alguns nomes apontados. O mais forte é o de Rogério Alves, que promete, daqui a 2 dias, quebrar o silêncio sobre uma eventual candidatura à presidência do Sporting Clube de Portugal. O Sporting perdeu por 3-2 em Alvalade. Foi o jogo do fim de semana pelos piores motivos. A equipa do Paços de Ferreira começou a vencer com um golo de Samuel aos 28 minutos. Liedson, o levezinho, ainda conseguiu repor a igualdade, mas por muito pouco tempo. Aos 42 minutos fazia o 1-1, mas aos 44 e através da marca de grande penalidade, Manuel José voltava a colocar os passenses em vantagem. Aos 62, novamente Diogo Salomão a dar nas vistas, fazendo a igualdade para a equipa do Sporting de Portugal. Era um resultado negativo, mas pior seria se a derrota acontecesse. Efetivamente foi o que aconteceu. Aos 81 minutos, Pizzi fez o resultado final, 3-2 para os pacenses, que, a jogar fora, conseguiram assim uma importante vitória. Já o Sporting vê-se agora numa situação muito complicada. Este não foi o último jogo, aliás, este não foi o único jogo do fim de semana, como é claro. Houve tantos outros e de destaque igualmente. Por exemplo, a jornada abriu às 8:15 da noite com um jogo que opôs o Sul contra o Norte do país. É verdade, os algarvios de Portimão defrontaram os minhotos do Sporting de Braga e foram estes que venceram na cidade algarvia. Ora, o portimonense perdeu por 3-0 com o Braga, 3 golos sem resposta de uma equipa vivaça e com muita garra no campo de jogo. Hélder Barbosa marcou aos 50 minutos e fez então o primeiro golo para a equipa bragarense. 3 minutos depois, Lima fazia o 2-0. O 3-0 só surgiria aos 25 minutos da segunda parte. Um golo de Alain que estabelecia o resultado final para abrir a jornada. 3-0 para a equipa do Sporting de Braga. Quem também teve um jogo importante foi a equipa do Olhanense. Aliás, foi a equipa do Guimarães que defrontou o Olhanense. Os algarvios voltaram a perder depois da goleada sofrida durante a semana na Taça de Portugal. Viram-se agora a perder, mas fora, frente ao Guimarães. O Guimarães que precisava desta vitória e esperar pelo deslize da União de Leiria para subir ao quarto posto. E foi precisamente isso que aconteceu. Aos 50 minutos, aos 5 da segunda parte, portanto, Ribeiro fazia o 1-0, o primeiro e único golo do encontro e favorável aos vimaranenses. A equipa do Foco do Porto jogou ontem, às 6 da tarde, às 18 horas, portanto, o jogo frente à Associação Naval 1 de Maio. Um jogo sem grandes complicações para os portistas, que aliás estiveram até 2 minutos do fim a vencer por 3-0. O resultado fez-se em menos de 10 minutos, ou melhor, fez-se em mais de 10 minutos, porque houve um intervalo pelo meio. Mas em termos de tempo de jogo foram menos de 10 minutos. Isto porque Falcão marcou aos 44 minutos e logo depois o incrível Hulk faria o gosto ao pé e aos 45 minutos colocava o Foco do Porto numa vantagem confortável, 2-0. Foi este o resultado com que a equipa portista foi para o intervalo. Os do Dragão voltaram com toda a força e aos 8 minutos da segunda parte, Hulk visava e fazia assim o seu 17º golo no campeonato. Ora, então, aos 53 minutos, estava feito o resultado final, ou quase, não fosse aos 88, Gomes, através da marca de grande penalidade, fazer o tento de honra para os navalistas. Ora, assim sendo, ao final do jogo, o Futebol Clube do Porto havia marcado 3 golos, Naval apenas 1, e, portanto, venceu quem marca mais golos. O Futebol Clube do Porto continua com vitórias e a 8 pontos do Benfica, que ontem, aos 19 minutos, viu Cardoso marcar o único tento da partida. Embora o gol tenha sido marcado fora de jogo, o que interessa é que o árbitro validou, decisão certa ou errada é secundário. O Benfica venceu por 1-0 a equipa da Académica de Coimbra. Os da Briosa não conseguiram conter a força encarnada, embora estivessem também muito bem no jogo. Bolas à trave, de um lado e do outro, bolas ao poste, boas defesas de Roberto, que tem estado em boa forma nos últimos tempos. Ora, 10 para cada lado, já que da Académica foi expulso um jogador na primeira parte e do Benfica um na segunda parte. Ora, assim sendo, então, a equipa do Futebol Clube do Porto continua com 44 pontos, o Benfica com 36 e o Sporting com 40, aliás, com 28 pontos. Houve, entretanto, outros jogos que devemos registar. Jogou-se às 16 horas do domingo, o Nacional 1, Rio Ave 0, o Vitória de Setúbal 2, Marítimo 4, um jogo repleto de golos, e União de Leiria 0, Beira-Mar 3. Disse-lhe há pouco os três primeiros e faltava-me dizer os últimos classificados. Continuam a ser o Portimonense, com 9 pontos, em 15º lugar, e a equipa da Naval 1º de Maio, com 8 pontos, na última posição. Na 2ª Liga, vitória importante para o Belenenses. A 14ª jornada e a penúltima da primeira volta na Liga Orangina marcou para os azuis do Restelo uma maior tranquilidade. 6 golos no jogo que se realizou ontem às 3 da tarde e em que a equipa do Belenenses saiu vencedora. Mas começou a perder. É que a equipa da Póvoa do Varzim, o Varzim Sport Clube, entrou a vencer e com 2 golos de rajada e do mesmo autor. Gonçalo Graça marcou o primeiro aos 22 minutos e depois voltou a fazer o gosto ao pé aos 25 minutos. A equipa do Varzim parecia embalada para uma vitória e em grande, mas depressa o Belenenses se recompôs do mau arranque de jogo. Aos 38 minutos, Marco Rosa reduziu para os azuis do Restelo. A jogar em casa, o Belenenses perdia agora apenas por 2 bolas a 1. O segundo golo só surgiu através da marca de grande penalidade e aos 67 minutos. A vitória dos belenenses começava a desenhar-se apenas nos últimos 15 minutos do jogo. Aos 81, André Almeida colocava pela primeira vez a equipa do Restelo em vantagem e já em tempo de compensação, no último minuto da compensação, Abel Camará fazia o 4-2 final para a equipa dos belenenses, isto aos 94 minutos. Ora, com esta vitória, a equipa do Belenenses sai ou afasta-se um pouco da linha de perigo. Está agora no 11º posto. Ultrapassou, por exemplo, clubes como o Estoril Praia e o Sporting da Covilhã. Ora, o Feirense perdeu com a equipa do Desportivo das Aves por 3-0. E com isto, está agora mais perto de cair para a 3ª posição. Ora, já vamos à classificação. Vamos só dizer-lhe que Feirense 0, Desportivo das Aves 3... Gil Vicente 2, Estoril Praia 1, Sporting da Covilhã 0, Trovense 2, Arouca 1, Leixões 0, jogo que se realizou na manhã de ontem, Belenenses 4, Marítimo, aliás, Belenenses 4, Varzim 2, já aqui aferimos, Oliveirense 2, Penafiel 0, Moreirense 2, Fátima 1, o Fátima ainda esteve a ganhar, nos últimos minutos o Moreirense deu a volta ao marcador. Santa Clara 1, Friamunde 1. Foi o último jogo aqui desta Liga Orangina. Ora, classificação renhida. 4 primeiros classificados parados apenas por 1 ponto, já que o Oliveirense e o Feirense, 2 clubes do Distrito de Aveiro, têm 24 pontos. O Arouca e o Trofense têm menos 1, 23, portanto. Ora, o Gil Vicente, que é o 5º, com 21 pontos. O Moreirense em 6º, já com 19, já mais distante, portanto. O 15º posto pertence à equipa do Friamunde, que ontem começava então empatou com o Santa Clara. O Friamunde, que é 15º, com 15 pontos. E o Fátima, que é 16º e último, com apenas 10 pontos. Mas relembremos que, ao contrário da Liga Zone Sagres, que já vai na sua 16ª jornada, a Liga Orangina só completa no próximo fim de semana a sua primeira volta. Portanto, a 15ª jornada. Na 2ª Divisão realizou-se a 15ª jornada e fechamos assim a primeira volta deste campeonato. Ora, vamos aos resultados. Houve aqui algumas goleadas a registar, alguns deslizes de primeiros classificados que vale sempre a pena anotar. Infelizmente, hoje não temos qualquer informação sobre marcadores. Vamos aos jogos. Ora, na Zona Norte, um Derby da Madeira, União da Madeira 2, Camacha 2. Começamos logo pelo deslize do líder. FAF 0, Marítimo B 1, Merlinense 0, Macedo de Cavaleiros 1, Tircense 1, Caniçal 1, mais um deslize. Ora, Oliveirense 0, Vizela 0, Bragança 2, Lousada 6, Ribeirão 2, Chaves 3 e Ponta Solense 2, Andorinha 2. Ora, o Desportivo de Chaves aproveitou o deslize dos tircenses e agora é segundo classificado. Em primeiro está a União da Madeira, que tranquilamente lidera com 36 pontos. Segundo é o Chaves com 29, terceiro é o Tircense com 28 pontos. O Ponta Solense tem menos 20, tem 8 apenas e vai em último lugar. Na Zona Centro, aliás, Lordelo 0, Tondela 3, Sporting de Espinho 1, Torizense 0, Cesarense 1, Anadia 2, Pampilhosa 0, Boa Vista Futebol Clube 0, Esmoriz 3, Sporting de Pombal 1, Elétrico 0, Sertanense 2, Padroense 0, Coimbrões 2 e Gondomar 1, União da Serra 0. A Guia para o Tondela lidera com 31 pontos, mais um que o Sertanense, que tem 30. O Padroense, depois desta deslize frente ao Sporting Clube Coimbrões, em casa, no Patão da Légua, é agora terceiro, então, com 26 pontos, mais distante dos seus adversários. O Elétrico continua a ser último, com apenas 8 pontos. Real 0, isto já na Zona Sul, Real 0, Juventude de Évora 0, Madalena 3, Oriental 1, Loletano 1, Torriense 2, Atlético de Reguengos 3, Farense 1, Mafra 3, Operário 2, Casa Pia 2, Lagoa 2, Atlético 3, Pinhão Lovense 0 e, por fim, Carregado 5, Praiense 1. Ora, a goleada então do Carregado, que já foi um clube da Liga de Honra. O Atlético lidera com 33 pontos, segundo a equipa torriense. Estes, por acaso, também já foram prima-divisionários, inclusive. Ora, o Atlético com 33, o Torriense com 30 pontos e o Mafra em terceiro, o Clube Desportivo de Mafra, que tem então 27 pontos. Com 8 pontos está o Paraense em 16º, em 16ª, aliás, e última posição. Falamos-lhe agora de futsal. Na primeira divisão realizou-se a 16ª jornada. Benfica 4, Fundação Jorge Antunes também 4, Sporting 3, Freixeiro 3, Instituto Dom João V, 2, Rio Ave, 1, Boticas 4, Olivais, 2, Mogadouro 1, Associação Desportiva do Fundão, 3, Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros, 2, aliás, 4, Módicos, 6. Falta ainda realizar o jogo que será realizado no próximo dia 19, de quarta-feira, às 21h, o Alpendurada Belenenses. Ora, o Benfica lidera com 42 pontos, depois de um deslize. Não há muita preocupação, porque o Sporting também empatou, portanto, continua a distância de 3 pontos para o segundo classificado. 39 tem o Sporting. Quanto ao Belenenses, tem 38, mas tem menos um jogo. E, em caso de vitória, passará para segundo lugar e apenas a 1 ponto do primeiro classificado. A equipa do Mogador continua a ser a última, com apenas 1 ponto. Na segunda divisão realizou-se a 12ª jornada e, na Zona B, ou na Série B, melhor dizendo, o Leões de Porto Salvo continua sem conhecer sequer o sabor do empate, quanto mais o da derrota. Já lá vamos, ainda na Série A, deixe-me dizer-lhe que Chaves Futsal 3, Covão do Lobo 2, Lamirinhas 0, Sporting de Braga 3, Boa Vista 4, Junqueira também 4, Viseu Futsal 2001 5, Clube da Foz 2, Académica 7, Lamas Futsal 0, Farlab 5, Nogueiró 5 e Póvoa Futsal 9, Associação de Bom Pastor 6. Ora, então jogo com 15 gols, aliás. O Braga lidera com 28 pontos, segundo a Académica com 26, terceiro Viseu Futsal 2001 com 23 pontos. O último classificado é a equipa do Bom Pastor, do Bairro do Bom Pastor, com apenas 7 pontos. Quanto à Zona B, ou à Série B, melhor dizendo, Torpedos 2, Louros 2, Operário 7, CPCD 4, Vila Verde 5, Amarense 7, Os Independentes 5, Loletano Desportivo Clube 5 também, Sport Lisboa e Olivais 5, Boa Esperança 4, Albufeira Futsal 2, São João 3, e Leões do Porto Salvo 7, Dramático de Cascais 1. Ora, pela segunda vez consecutiva, os Independentes empatam e conquistam assim o seu segundo ponto na prova. A equipa do Leões do Porto Salvo lidera de forma indiscutível com 12 jogos e 12 vitórias, 36 pontos, portanto. Com menos 7 está o Sport Lisboa e Olivais, com 29 pontos, e o Operário tem menos 11, portanto tem 25 pontos e vai no terceiro posto. Quanto à equipa dos Independentes, é como aqui já referimos, o último classificado, 14º, portanto, com apenas 2 pontos. Decorridas que estão 12 jornadas. E falamos agora de ténis e dos acontecimentos que marcaram este fim de semana desportivo desta modalidade. Mais precisamente, a vitória do francês Gilles Simon no torneio 2011 de Sydney. Ora, Gilles Simon, que eliminou na passada quarta-feira o português Frederico Gil, venceu ontem o sérvio Viktor Troicki na final do torneio de Sydney. Foi um jogo complicado, mas Gilles Simon saiu vencedor pelos parciais de 7-5 e 7-6 no segundo set, com recurso a tie-break 7-4. Já hoje começou o primeiro Grand Slam do ano de 2011, o Open da Austrália, a realizar-se em Melbourne. Ora, houve duas surpresas, houve dois motivos de destaque na tarde de hoje. O primeiro motivo de destaque foi o apuramento de Frederico Gil para a segunda ronda do Open da Austrália. O português bateu em 4 horas, 24 minutos e 5 sets o uruguaio Pablo Cuevas, que é 63º do ranking ATP. O português começou a ganhar o primeiro set por 6-4, mas depois perdeu por 6-7 com 7-9 no tie-break, a virar então para Pablo Cuevas. Ora, no terceiro set, Frederico Gil viu-se em desvantagem, um momento menos positivo para o português, que perdeu o terceiro set por 4-6. Depois, o português recuperou 6-3 no quarto set e, com um empate a 2, teve que se realizar um quinto set, que o português venceu por 9-7. Ora, Frederico Gil está assim apurado para a segunda ronda. O mesmo não aconteceu com Nikolai Davidenko, que depois de perder na final para Federer o torneio de Doha, perdeu já hoje contra o alemão Florian Mayer. Foi a surpresa da tarde. Em apenas 4 sets, Davidenko ficou fora do primeiro Grand Slam da temporada, o Open na Austrália. Ora, Florian Mayer venceu por 6-3 no primeiro set, perdeu por 4-6 no segundo, mas depois venceu o terceiro e quarto sets por 7-6, com 7-4 no tie-break, e 6-4. Ora, é então assim o primeiro colosso do ténis a sair deste Open da Austrália. Davidenko, que nas últimas cinco participações que teve no Open da Austrália, chegou sempre aos quartos de final. Ora, nesta edição, a sair já logo na primeira ronda do Open da Austrália. E quanto ao desporto, ficamos hoje por aqui, mas amanhã estaremos de volta às 8 da noite para uma edição que lhe trará tantos outros eventos desportivos que estão neste momento a desenrolar-se. Boa noite e até lá!